Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje iniciamos o nosso programa com os 30 Seconds to Mars com Hurricane ao vivo da Rádio Nova Stage na Finlândia em 2013. Esta banda americana foi formada em 98, é de rock alternativo, e esta é a sexta música do álbum This Is War de 2009 e o quarto single lançado pela banda em 2010. Esta música foi escrita em 2007 por Jared Leto em Berlim. De seguida, vamos ter os Kings of Leon com Sex on Fire, ao vivo no Letterman. Esta é uma banda americana de 2000 e esta música pertence ao quarto álbum, intitulado Only by the Night, de 2008. A banda começou a escrever as suas próprias canções para o quarto álbum apenas alguns dias depois do lançamento do seu terceiro, chamado Because of Times. E por último, nesta parte, vamos ter os Arctic Monkeys com I Wanna Be Yours ao vivo no L'Album de La Semaine. Esta banda é uma banda britânica de rock formada em 2002. Esta música pertence ao álbum AM de 2013. E agora uma particularidade desta banda. Após ganharem as suas guitarras no Natal de 2001, os vizinhos Alex Turner e Jamie Cook montaram uma banda com os amigos de escola Andy Nicholson, que tocava baixo, e Matt Helders, que se tornou baterista. Sob o nome Bang Bang, eles tocaram covers de bandas como Led Zeppelin e cantaram com o sotaque de Sheffield, de onde eles são naturais. Após o Alex assumir a voz e a tarefa de escrever canções, já que na verdade ele já tinha algumas, eles decidiram mudar o nome da banda para Arctic Monkeys, tirado de um grupo do qual o pai do baterista Matt Helders fez parte nos anos 70. Segundo Turner, o nome foi passado de geração em geração, como uma receita. Bem, e assim vamos ficar então com mais estas duas musiquinhas e eu volto para mais uma parte, portanto, até já! Thank you. cedar. I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be your secrets I have held in my heart. Harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Let me be your lucky meter, and I'll never run out. But y'all get cold without. I wanna be your setting lotion. Hold your head in deep devotion. At least as deep as the Pacific Ocean. I wanna be yours. Ooh, secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be. Estou de volta para mais uma parte do nosso espetacular. Bem, vamos iniciar então esta parte com os One Republic, com Counting Stars, ao vivo de All Saints em 2013. Esta banda é uma banda pop rock formada em 2002 e esta música pertence ao álbum Native de 2013 e é o terceiro single do álbum. E por último, nesta parte, vamos ouvir os Linkin Park com Numb ao vivo no Rock AM Ring em 2004. Esta banda americana foi formada em 96. Esta música pertence ao álbum Meteora de 2003. Todas as canções foram produzidas pela banda, que se inspirou na cidade grega Meteora. Há ainda uma versão chamada de Numb Encore, também lançada como single, feita pelos próprios Linkin Park, com a parceria com o rapper Jay-Z. Em janeiro de 2011, Numb foi lançado no jogo Rock Band 3. Bem,

just caught me on, at the tone. Até para a semana. Espero que tenham gostado do programa de hoje. E também, já agora, deixem alguma mensagem na nossa página de Facebook ou assim. Então, vamos lá à nossa última música, que são os Imagine Dragons com Demons. Ao vivo em Obaran, em Estocolmo, em 2013. Esta música pertence ao álbum de estreia Night Visions, de 2012, mas na versão estendida de 2013. O vídeo apresenta uma mistura de imagens ao vivo da banda e uma narrativa. Vários personagens com dificuldades pessoais são representadas, incluindo uma vítima de abuso dos pais, um veterano militar e um homem anorético que olha para si mesmo no espelho. O vídeo termina com uma dedicatória a Tyler Robinson, um fã da banda que, infelizmente, morreu aos 17 anos após uma batalha contra o cancro. E é com esta música, uma belíssima dedicatória, que acabamos o nosso programa de hoje. Então, até para a semana, eu vos espero. E tchau, tchau! Days are cold and the cards all fold, and the saints we see are all made of gold. Dreams all fail and the ones we hail are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, Oh, with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. At the curtains call us the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. They dug your grave, the masquerade. Come calling out of the mess you've made. I don't want to let you down, but I am hellbound. Though this is all for you, I don't want to hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. They say it's what you make, I say it's up to fate. It's woven in my soul, I need to let you go. Your eyes, they shine so bright, I wanna say that light. I can't escape this now, unless you show me how. When you feel my heat,